1694 mandaram pros ares a primeira república negra livre. Quilombo dos Palmares, 50 mil rebeldes, os quilombolas contra a covardia branca dos que vinham de fora. E o passado se repete, transforma e reflete o estrago que fizeram durante muitos anos. O lugar é o mesmo, é distante, é pior do que antes. Lixo, telhas, madeiras, córregos são trincheiras que separam nosso povo no mesmo território. Barracos fincados ao chão, tanta gente ao redor, superpopulação e tanta solidão, famílias inteiras jogadas ao nada, apodrecendo na miséria de um país racista, acreditando que um dia o Brasil vai melhorar. Eu pergunto o que é que falta pra piorar. Hoje os feitores possuem cães, viaturas pra invadir as favelas, levando a desgraça. O sem terra de hoje é o escravo de ontem, um latifundiário, antigo senhor de escravos. Pretos, pobres, abatidos a tiros, na cidade, no campo, nos presídios. Irmãos, viciados no álcool e no crack, enfraquecidos, destruídos, morrendo, eles não sabem a verdade. Sobre o quilombo dos Palmares, que Zumbi morreu por liberdade, igualdade e justiça contra os portugueses, mortos burgueses. Meu sangue morreu, mas não se rendeu. Tudo isso pra que você não fosse escravo, pra que você tivesse orgulho de ser quem é. Agora vejo o preto sem vergonha na cara, se tratando de moreninhos, crioulos, mulatas, fazendo piadas racistas, preconceituosas, acreditando em mentiras contadas na escola. Acredita em democracia racial e que a melhor solução é a miscigenação. Tudo igual, mesmo sendo os mais visados pela segurança, pela porta automática da agência bancária, dos piores empregos, com os piores salários, morando nos lugares mais afastados. Somos minoria no poder financeiro, somos a maioria pobre no país. Será preciso que Zumbi ressuscite a tempo, de preferência no próximo dia 20 de novembro, pra quebrar as correntes da sua mente, transformá-lo no verdadeiro afrodescendente. Resgatar autoestima, orgulho, disposição, exigir ação, uma revolução. Ensinar os brancos a levantarem a cabeça, reagir às agressões morais, verbais e físicas, pra que nossas mulheres entendam que são mais belas do que qualquer loira de playboy ou novela. Boicote a produtos e produtores que se recusem a propagar a nossa imagem em seus comerciais. O orgulho racial dos pretos ofende, pois quem nos deve com certeza nos teme. Quero ver, eu sei que vou ver cadáveres racistas jogados no dia seguinte. Ou essa porra melhor de uma vez vai se arrombar. Eu quero ver quando o Zumbi